burguês. O filho do desempregado entrou no crime outra vez. Sem chance de ser um advogado no futuro. Vai virar ladrão, assassino, invadir seu mundo. Vai colocar o terror dentro da sua mansão. Não vai ter dó nem piedade de você, barão. Vai rir da sua cara no momento de aflição. Na correria do seu dinheiro sem dó, ouvindo seu perdão. Graças a Deus, dessa vez ele te ouviu. A polícia agiu mais rápida com uma bala de fuzil. É nessas horas que o ladrão tem privilégio. No seu Opala rebaixado na fuga de seis canecos. É um episódio da vida real que acontece. Do meu povo da favela que você esquece. Infelizmente é um filme sem dublê. É a sensação do sentimento do ladrão que te deixa sofrer. Amarrado em uma cadeira sem poder nem ver. Todo queimado de cigarro é pouco pra você? Eu acho que não é. Tem que sofrer mais pra segurar a bronca. Eu acho que não é capaz. Se iludindo com essa vida facilmente. Dinheiro, joias, dólares, carro do ano, me entende? Tem contas espalhadas em todos os orientes. Ilusões, imagens da escuridão. Sabe chegar, sabe chegar. Sem infância coleciona arma 380, PT varas cromada. Invade o colégio e mata aluno. Mistério pra justiça, desgraça pro futuro. O crente prega afirmando que é o fim do mundo. E no muro, cruz, velas, imagem de luto. Atirador com perfil e sotaque de periferia. A morte chega, a inocência grita do que vale a vida. Essa identidade que o sistema quer. O nome do K2 em destaque na Isto É. É o crime, porra, e tá de pé. Governantes com vários projetos lentos que anda de ré. Vai se fuder, caralho. Eu faço minha segurança e ando armado. Ai daquele que mexer com minha família, com certeza vai virar finado. Não confio em ninguém, chegado principalmente nesses que me abraça e olha pra baixo. Mal visto na quebra de cordão e toca. Fila da puta quer me ver de camisa de força, preto favelado. Discriminado sem oportunidade, bandido formado. Servindo de rato, de laboratório. Pros arrombado aberto no meio como indigente enterrado. No palco do crime se acabando na droga sintética. Sendo tirado de otário e o boy rindo de mim. Fazendo festa, aqui não. É melhor correr no sapatinho, montar as esferas e juntar as peças. Sou mais um que defendo o lado pobre da periferia. Não uso pano de marca, esta é minha vida. Na mente do gringo sou o diabo que o mundo criou, ladrão. Sequestro relâmpago 5-7 do filho do doutor Taurus. Schmidt Rossi, marca conhecida pro analfabeto. Filho do pobre sem desculachado na TV sem corte. O crime é o crime, enquanto houver motivos vai gerar ibope.